que toma o céu da cidade de muitos. Asfalto, guarita, morada, sacada, escada, varandas e muros. Esquinas, botecos, bueiros, vielas, cortiços, vários viadutos. Deslumbra por toda a cidade, cortando avenidas que tanto se cruzam. Fumaça do escapamento, buzina do carro parado no farol vermelho. Pessoas ali transitam, rápida, lento, andando, parando, correndo. Gente que vai à escola, trabalha, entrevista, procura de emprego. Gente indo à faculdade, à padaria ou a passeio. Debruçou-me na janela, na brisa tão passageira. É outra segunda-feira, tão chata e rotineira. E vejo o rádio relógio marcando que já é 6h40. Apoio a minha caneca na escrivaninha bege de madeira. De longe escuto o barulho de uma construção e suas ferramentas. Até me parece canção ritmada marcada pelas talhadeiras. Poeira que sobe atacando a tosse, também embaçando a vista. E vejo arquitetura de cimento, cal e vidas. Explosões em fogos de artifício. Um paralelo ao hemisfério do sol. A paz pegada underground. Um tempo, um drink. Pegada underground. Manhã que alegra o peito, cansado poeta compõe novo texto. Redoma que abafa o grito, a venda nos olhos escondem o medo. Engole a seco a vontade de expor a verdade pela sociedade. Moldada, montada, ditada, seguida por vários que usam destreza. E joga usando a tristeza, a lágrima pura de Helena é cheia da mesma ternura que trazem as lágrimas puras que vem de Teresa. Me pego cantando aquela canção que me leva a pensar que a vida nem sempre é do jeito que a gente espera que seja, em cena ou pinta. Nem sempre é filosofia, nem sempre se explica, esquece, nem finda. Nem sempre se jura pra sempre, porque quase sempre tudo se termina. Bem antes do tempo que achamos que será tão justo que dure as coisas. Amigos, amores, os filmes, os livros, os sonhos, lugares, pessoas. Como lembrança que sem avisar, num piscar já era. É como romance que sem avisar, num piscar se dilacera. E leva a vida pra longe sem deixar rastro. Apenas um retrato em plena alvorada bela é. Explosões em fogos de artifício.